só que bonito esse poema. De tão singular, cê vai gostar. Espalha amor por onde for. Sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, corar e céu. Seja leve como um baquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e flor. Seja breve como uma onda. Espalhe amor por onde for. Sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, corar e céu. Seja leve como um baquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e cor. Seja breve como uma onda.